Então faz um sentido do programa do Jeová, né? Ah, então tá bom, porque já viu, né, que ele tá acostumado a ganhar presente, quando vê, fica meio retardado, né? Quem que não me conhece? Meu Deus, é muita gente. Você não tá perdendo muita coisa, não. Eu sou o pastor Lúcio Sumeira, sou casado com uma mulher. Aleluia! É, minha mulher é uma bênção. E tem ela, o nome dela é Priscila, parece mais um endereço, porque é Priscila Silvana, tinha sido de meia. E ela não veio, mas eu estou aqui, é nóis? E estou muito grato a Jesus pelo seu enorme amor para comigo. Eu estive pregando ontem em Volta Redonda, na Amostra de Joel, e hoje eu tenho o privilégio pela segunda vez estar aqui. Pastor Felipe, muito obrigado, porque desde que eu te conheço, você tem sido muito bom para mim. Eu prego em vários lugares do mundo, em várias igrejas. Cheguei agora na Europa, nos Estados Unidos, na Bahia, um monte de lugar. Até o que não tem graça, fica engraçado, gente. O que é isso? Mas pregar aqui é um privilégio. E muito obrigado por ser tão bom para mim, tá? De verdade. Quem está hoje com o coração aberto para ouvir a voz de Deus? Tá bom. Eu estou lá na internet, no Instagram. Quem tem Instagram aqui? Irmão, o Instagram tem se tornado um negócio quase que espiritual. Então, vai lá no meu Instagram, é PR Hudson Meira. Qual que é o Instagram do cara? PR Hudson Meira. Fala com o capeta ouvindo. PR Hudson Meira. Me segue lá que eu estou precisando de mais seguidor, porque tem um pouquinho só. E você vai se divertir, amém? Fique de pé se você quer ouvir a voz de Deus e diga: Deus, essa noite é a minha noite. De hoje não passa. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Amém? Amém? Enquanto você procura aí o Evangelho de Mateuzinho. Amém? Mateus capítulo 3, ainda de pé, enquanto você procura, vamos ver se nós conseguimos fazer duas coisas de uma vez. Eu tenho aqui três DVDs que eu tenho tido o privilégio de pregar no culto do meu pastor, André Barbatão, nas terças-feiras. E um é sobre o cara que arrebenta, o outro é o Espírito Santo, e o outro é João Batista, o Maluco Beleza. Então, uma homenagem para avisar vocês. Amém? Esses DVDs estão ali, se você quiser comprar. E tem a camiseta. Quem gostou dessa aqui? E essa? Essas minhas amigas com ela. Amém? Também? Agora, segura que eu vou te falar. Você me ajuda aqui? Por favor. Quando eu fiz essa, Deus e eu, ele me chama de Labastério. Eu falo assim, padre. Ele fala, oi, Labastério. E ele me disse assim, você vai fazer uma camisa que vai emagrecer as irmãs. Então eu fiz essa. Aí, meu irmão, você vai dar para sua mulher, você vai chegar em casa, ela vai estar mais magrinha. Você vai olhar, você vai ter uma visão, vai ficar arrepiadinho. Ele vai falar, quem é essa? Você diz pra ele, é nós. Quem quer ganhar uma dessa? Você quer mesmo? Olha pra mim do seu lado e perguntei, você não tá sentindo nada assim diferente? Uma vontade forte de mudar uma camisa? Essas camisas estão ali, aí você fala, pastor, não tô preparado. Eu estou preparado, eu tenho maquininha de cartão. Lindo, só passar lá, é o pastor Cielo. Quem encontrou Mateus 3, diga, é nós. A Bíblia diz assim, verso 1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, se arrependam, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: vós que clamam no deserto, preparem um caminho para o Senhor e façam retas veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava cinto de couro na cintura, é claro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e da região do Jordão. Confessando seus pecados, eram por ele batizados do Jordão. Diga aleluia. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele disse: o quê? Ou ninhada, ou cambada de safada, o que queria dizer? Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima, tem frutos que mostrem arrependimento. Pode sentar, por favor. Amém? A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, está escrito que Isaías, no ano que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num trono alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam o lugar. De repente ele olha para o outro lado e ele vê serafins que voavam com duas asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés. Ele de repente percebe que aquele serafim tinha gravado um CD inspirado em Mariana, chamado Santo. Santo, santo, santo. De repente Isaías, ele agora está tudo muito lindo, porque ele está vendo Deus, ele está vendo serafins, mas ele agora olha e vê a sua própria condição e era calamitosa, era terrível, degradante. Ele chegou a dizer: ai de mim, eu estou perdido, eu habito no meio de um povo de perdidos lábios e lábios impuros. Mas para a alegria de Isaías, ele olha outra vez. E ele vê aquele serafim e pergunta: quem é você? E aquele serafim respondeu: um ser afim. Um serafim de quê? De tocar sua bênção. E aquele Jesus me salvou dentro de um ônibus com uma Bíblia que eu havia E Jesus virou para mim e falou: Senhor Abastério, eu fiz por você o que ninguém pode fazer. Eu já te libertei. E se você entregar a sua vida para mim, eu vou te tirar dessa vida miserável que você está vivendo. Eu vou te levantar até em Lagoinha de Terra que vai chegar. E Deus me transformou. Só que agora eu tinha um complexo que você não faz ideia do que é isso, mas eu quero te fazer um revelamento. Nem é revelação. Eu tinha um complexo de inferioridade. Eu me sentia pior que as outras pessoas. Torcia pro Atlético. E um dia eu fui ler a Bíblia. Eu já não aguentava. Eu tentava aprender as matérias do supletivão poderoso, gospel que eu fiz. E um dia eu cheguei para fazer prova, a professora ficou endemoniada. Falou: hoje vão ser três provas. Que cabelo. Vai provar sua mãe, Satanás. Aí eu não podia provar. E o que que eu fiz? Fiz a primeira prova, depois eu fiz igual na prova do Natal. Fui lá pro banheiro, me ajoelhei diante do trono e falei: Deus, Não importa, repito, que você seja, me faz problemas, né? culto aqui, nem todo mundo, infelizmente, toca Jesus. Eu estava pregando um dia e tinha um cara assim. Eu falei, está vendo o anjo. Aí eu queria pregar e o cara assim. De repente ele faz assim. Eu falei, nu, dois anjos. Falei, eu vou chamar esse cara, vai me contar essa visão aí. Falei, varão, chega aí. Que Deus estava te mostrando ali quando eu pregava, você estava assim. Falei, que Deus, o que é, pastor? Eu estou tentando saber qual que vocês trocam a lâmpada aqui. O cara olhando para a lâmpada como a luz do mundo estava ali. Você tem que tocar em Jesus essa noite, ou pelo menos deixar de te tocar. Toda vez. Vira e fala assim, Jesus, mas vem, a multidão te aperta. Jesus falou assim, sacra, eu quero ver quem me tocou. E Jesus fez assim. Tá vindo a Jesus, tá vendo quem tocou. Essa mulher que sabia o que tinha lhe acontecido se prostrou aos pés de Jesus e disse para ele, é nós. Ele olhou e disse, se levanta e vai, que a tua fé te salvou. É a sua vez. É a sua vez de receber de Jesus divindade, vida e poder. É isso que Jesus faz, então eu quero falar para vocês nessa noite, como participar. Muito doido. Eu quando li a Bíblia eu pensei, esse cara é gente? Olha bicho, loucão é ele. O cara comigo, eu falei, noto. Deixa eu chamar a nutricionista pra ele. A roupa do cara, meu irmão, toda esquisita. Imagina ele desfilar no São Paulo Fashion Week. Ele era escandaloso, ele tem costal. Eu estava na escola, o camarada estava buzinando, e o carro da frente estava assim, e esse cara aí. Aí parou no trânsito, foi lá no fundo do carro e disse, ué, você está buzinando na minha cabeça de meia hora. Falei, ah, meu irmão, tem um adesivo lá dizendo que você é crente, está buzinadinho. Eu sou irmão, né? Uma buzinadinha. Você está buzinando tem meia hora? Alto? É porque eu sou pentecostal. Eu sou de Nova Unida. O João era assim, meu irmão. Ele era escandaloso. Mas vamos lá que eu tenho que pregar essa noite. Primeiro, para Deus te incluir no seu magnífico e poderoso projeto, você tem que abrir a boca e pregar. Tudo que Deus está fazendo aqui neste pouco mais de um ano é anormal. Eu perguntei hoje para um casal que me hospedou ali. Eu falei assim, tem algum teólogo que explica o que está acontecendo aqui na Rui? Falei, não. Inclusive os teólogos querem entender o que não consegue. O cara falou, tem que ir. Fica falando do Espírito Santo aí, que o Espírito Santo faz isso, você dá voador. Com minha vida outro dia. Que Deus falou, santifica na minha palavra, a verdade. Eu comecei a comer no culto. O pastor ficou preocupado, vocês não vão comer desse menino? Aí o cara me chamou e falou assim, você fala umas coisas aí, que eu não sei se é de Deus, não. Eu falei, eu vou te perguntar uma coisa, se é de Deus ou se não é. Se você souber me explicar, eu te explico tudo. Foi o quê? E por que a vaca preta? Come capim verde, o leite sai branco. Eu não sei, você não entende nem de vaca. Você quer entender do Espírito Santo? Vai dormir. Então, meu irmão, o negócio é pregar. João Batista não queria saber de nada. Ele só queria. Bíblia diz que João apareceu. O seu anonimato espiritual tem dia para acabar. E o dia é hoje. Você vai aparecer na empresa que você trabalha diferente do homem e da mulher que aparecia até hoje. Você vai aparecer falando de Jesus Cristo e tocando pessoas com o poder de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar a um lugar de novos começos. Eu estava no aeroporto, uma menina virou para mim e disse assim: "Não, você é o pastor Urso?" Falei: "É nós." Ela falou assim: "Não, eu conheço o senhor da televisão." Eu falei: "É, desculpa, esperando você. Eu fui na igreja ontem que o senhor pregou lá." Eu falei: "Ah, que legal, isso é de uma igreja, eu não sou crente não." Eu falei: "Que isso? Você não é crente, você vai entrar no avião? Você sabe que o avião explode? Você... E as pessoas morrem? A família é igual." Eu falei: "Ah, se você estiver com Jesus, ainda que bom, não vem cá." Você não quer entregar a vida para Jesus, não? Ela: "Como é que faz? Tem que rezar?" Eu falei: "Isso. A gente reza?" Foi: "Reza." "E benzo?" "Benzo também." "E a sessão? Qual é a sessão de descarrego, de chutamento, de cuspimento?" Ela: "Que dia que a gente faz essa oração?" Eu falei: "Agora." Ela: "Aqui?" "Vem aqui, quem sabe o povo quer rezar com a gente?" Ela me deu a mão e naquele aeroporto aquela moça em lágrimas confessou: "Jesus Cristo é o Senhor da minha vida." Não há tempo nem lugar. Abra a boca que Deus vai te usar. É a sua vez de pregar. Você não pode segurar essa mensagem salvadora. João apareceu pregando, meu irmão. Eu estava pregando em Goiás, um casal me procurou. "Ô pastor Urso, entraram dois ladrões aqui. E o ladrão trancou a casa comigo, com o marido e os meninos. E ele começou a fazer um tour pela minha house. De repente o ladrão viu os meus CDs. E ele olhou e falou: 'Não, você é crente?' Ela falou assim: 'Somos.' Ele: 'A paz do Senhor.'" Que gracinha. Eu conheci um bom ladrão na vida, que eu quero a distância dele, porque não existe um bom ladrão. Agora eu fiquei assustado porque tem um ladrão dando parte do Senhor. Mas Deus tocou um ladrão naquela noite de trabalho árduo. Ele falou: "Irmã, eu só vou levar o carro e os CDs." Ela falou: "O carro, irmão, está na bênção, fiquei seguro." Segura na mão de Deus e vai. "Não, não, é seguro dele." "Mas não leva o CD não, irmão." Ele falou: "Vou levar, porque eu vou evangelizar a mamãe." Eu falei: "Esse ladrão agora, além de tudo, é evangelista." Aí estava escrito assim: "Procura-se vendedor de Bíblia." Aí o cara foi lá, só que ele era gago. Ele falou, O dono da Bíblia precisava, ficou desesperado, falou, pior dos filhos, dizia o profundo filósofo Tiririca. Deu o cara 10 Bíblias, uma hora depois, quem volta, querendo mais? O gato. Mais 10. No fim do dia, o gato vendeu 50 Bíblias. O cara falou, preciso estudar esse cara. Quem fala direito não está vendendo, como é que esse infeliz está? Me conta o que você faz para você vender tanta Bíblia, isso é um fenômeno bíblico. Eu aperto a sua campainha. Quando o cara aparece, eu pego. Quer comprar Bíblia? Ou quer que eu leia? Delicado por ele, você tem que ser educado. Vem na casa porque ele é bênção. Segundo motivo de você casar com ele. A fofá. Você é bem assim também. Eu sou também. Você é um safado. A verdadeiramente como crente, irmão, fica impedido de tocar pessoas, porque a gente fica no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, querendo ser quem nós não somos, pastor. Ganhei um cara para Jesus, estou andando com ele, casado, dois filhos, aí passa a Anitta. Não é a Anitta mesmo, não, é referência de. Entendeu? Estou andando, cara. Não prepara. Eu falei para ele, irmão, que é isso? Ele, mulher? Você é velho? Você é casado, né? Como é que você olha para uma mulher assim? Ele, pastor, você não olha não? Falei, uma vez só? Você olha duas fitas, né? Ele é, né? Sabe o que eu quis dizer para ele? Que a mesma vontade que ele tem, às vezes eu tenho. Só que eu também tenho um espírito que é santo e é poderoso, que ajuda a matar a minha vontade. Eu podia virar para ele e falar assim, me invade! Não tem vontade, mas ele vai falar o quê? É fã? Você encontrou nesse pastor, nesse povo, um povo de confiança. Não é só talento, é confiança. É lugar onde eu posso chegar e chorar. É lugar onde eu posso chegar e compartilhar minha dor. Este é o lugar de novos começos, porque aqui é um lugar, como muitos outros lugares por aí, tem um povo confiável. João estava lá fazendo seu batismo e de repente começou a encher de gente. Deus quer aumentar a sua capacidade de confiabilidade. Tem coisa, meu irmão, que vai ter que ir para a cova com você, só com você. No dia do culto de avivamento, três irmãs foram tocadas e resolveram confessar pecado. A uma falou assim, apesar que eu dei aula na escola bíblica, né? Só que eu tenho um pecadinho. Falei, pau, sou pinguça. Eu só tomo pinga na hora de dormir, para não tremer, sabe? A outra falou, ah, eu também tenho um pecado, é uma coisa muito boa. Falei, é? O que foi? Eu sou viciado em pornografia, mas é uma vez por dia só que eu vejo. Aí a mulher do pastor da Serra também tem um probleminha, mas não é nada que compromete. Eu na língua não posso, sabe? Eu não consigo andar sempre. Ela era confiável. João Batista atraía pessoas. Você quer que o seu GC cresça? Fala com o teu. Seja uma pessoa confiável como João Batista era. Quem está comigo aqui? Sim, o João Batista participou, assim como você e eu vamos participar do grande plano de Deus, porque ele era um homem sério. Os fariseus, os saduceus, que são sinônimo de incredulidade, os saduceus, e fingimento, os fariseus. Eles vão agora para o batismo de João só para ver. Igual em Atos 2, eles foram para fuxicar a vida de João. Aí João pega e fala o batismo dele e fala o seguinte, ó galera, o que vocês devem fazer aqui? Quem convidou vocês para esse culto? Vocês não querem mudar de vida? Vocês querem viver do jeito que vocês estão vivendo? Vocês são uma ninhada de quatro, foi o que ele falou. Vocês são raça de víbora, é o que ele falou. Ele vira e fala assim, vocês são uma camada de sem vergonha. Por quê? Vocês têm hoje uma oportunidade de crer e de se arrepender e vocês não fazem isso. Irmão, não tem nada pior do que a gente fingida, tem? Eu contei na última vez que eu preguei aqui que eu dei um presente para uma mulher. Eu nem queria dar. Pedindo para eu dar. Aí ela pegou, falou mal do meu presente e já falou mal de mim. E eu lembrei de João. Falei, como? E para piorar, ufa! E fez o céu. Falei, ah, mano. Tô no aeroporto, quem desce do avião? Ela. Peguei meu filho de 3 anos, falei, corre filho, o capeta tá descendo aqui. Aí minha mulher me chamou, falou, amor, o que é isso? Eu falei, amor, eu não aguento. Por quê? Porque eu sei o que ela ia fazer. Ela ia me abraçar e ia falar assim, pastor Luiz, amém do presente. Não é assim que gente fingida faz? Quando você ganha um negócio e não gosta, faz o problema, dá pros outros. É só não botar, não. Como que a galinha faz? Cocó. E o gatinho? Não. E o cachorro, o pitbull? E agora? Oi, amiga. Tem gente que é complicado, irmão, não é sério. Tem minhas camisetinhas do bem, né? Que é o que Deus usa para me abençoar. Tô numa igreja outro dia, mas não chega e fala assim, pastor Lutz, tem GG? Falei, tem. Ela vestiu, ficou bem? Falei, sim, senhora. Que Deus abençoe a semente, pastor. E foi embora. Não pagou, não. Capeta. E não vou pela fé, não! Na casa de Jeová! Já pegava uma mulher dessa na frente e quem fazia? Chama! Tem gente, meu irmão, quando não é sério, não tem compromisso com Deus! Quem é sério tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus! Eu gosto de José. Zezinho. E sua gatinha, a Mary. Mary um dia visitada pelo anjo, ele falou, ó, o Holy Spirit está dizendo você que o negócio vai inflamar, hein? E Maria fica grávida. Ela vai chamar o gatinho dela. Fazer? Preciso te contar um mistério aí. Por quanto? Sim, nós não nos casamos ainda, só que tô grávida, cara. Por misericórdia, Maria. Pô, eu não tenho fé em você, que eu sou crente, velho. Falei, não, Zé, deixa eu te explicar. O menino não é seu mesmo. Eu vou te contar de quem é. Ah, não, não quero saber. É do Espírito Santo. Amarei. Delícia. Assim, você me mata. Por fim, eu vou assim, de verdade, na beleza. Menina do papai, do menino, o filho de Deus que está chegando aqui. E o José assumiu. Aí o José agora vai pro pensamento com a galera, chama um amigo mais chegado aí e fala, cara, preciso de oração aí. Porque Maria tá grávida, misericórdia. Você caiu, velho. Você não se pega na menina? Falou, não, menina é meu irmão. Mas ele não tem acredito numa história dessa? Menina é meu irmão. Você é bom atrás do cara. Bom atrás do cara. E nós somos chatos. Falou, não. É do Espírito Santo. Pois é, pra mim, você pode contar? Amém. Aí o Zé falou assim, não, eu preciso te contar a última coisa. Eu vou assumir a Maria, casar com ela. E nós não vamos ter relação até o menino nascer. Aí o cara assustou. Você está me dizendo que você ganhou na loteria e não roubou o prêmio. Você não vai ter relação com o marido, José. Por quê? E ele respondeu, eu estou me esperando. ele era sério. Quem é sério tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Quem está comigo hoje à noite aqui, diga glória a Deus, meu irmão. Deus, ele vai te usar e você vai ser bênção nesse lugar. Deus vai te usar e vai fazer de você uma pessoa confiável. Estamos juntos ou não? E para terminar, José, João Batista, era usado por Deus porque ele era profeta. Aleluia. Quem gosta de profeta aqui? A gente gosta mais da profecia do que profeta, né? Então os profetas são meio esquisitos também. Eu estava no monte no dia, estou subindo, tinha uma mulher aí. Aí uma negona veio. De repente uma parou e falou assim: ah! Lenda abençoa. Eis que essa noite eu te corrijo. Está pior, né? Você fica acima de mim. Enfim, eu já não tenho jiu-jitsu. Você está voadora, nosso também. Está pior, e a mulher fala: meu Jesus. O João, ele era profeta. Sabe o que a Bíblia diz? Um dia ele acordou, foi lá no McDonald's, tranquilo. Ô! Oh, dá um médico, eu falei outro feliz aí. Dá um pote de mel também, pra começar um quilo. Ó, o João tá lá na rua. O Renato vai falar outro feliz, né? É pro Herodes. Qual era o dia? João olha e fala assim: nossa! Oi! Quem vai sair? Uma irmã em Cristo que eu conheci lá em Lagoa. O João falou para ele isso aqui: você é Herodias, mulher dos Filipos, você é irmão. Você está dando os pés na mulher que lhe suga. Você é safado. O Herodes mergulhado, queria matar ele, a Bíblia diz que não podia, porque ele era profeta. Chega o aniversário agora de Herodes, aparece a amiga: prepara a porta, toda poderosa, quando chegou, o Herodes ficou todo arrepiadinho, falou: que quiser adorar a endemoniada da mãe, e ele fala assim: não, né? Pede a cabeça do John. E assim termina a história do João e a minha também. O cara morreu, mas não perdeu a capacidade de fazer o que Deus te mandou enquanto esteve vivo. Olha para mim, eu quero terminar de te perguntar uma coisa. Você prefere viver fora do que Deus te chamou ou morrer fazendo o que Deus te chamou? Quem aqui quer participar do cabuloso projeto de Deus? Quem quer essas bênçãos para a sua vida? Fique de pé no seu lugar e me ouça, por favor. Olha para mim. Quem está comigo aqui hoje? Diga a nós. Me escute, querido. Um pregador, depois de um culto desse, ele fez uma pergunta para a igreja. Ele perguntou assim: quem aqui quer ser tremenda e radicalmente usado por Deus? Quem aqui quer participar do cabuloso projeto de tocar vidas com o amor e o poder da palavra de Deus? Ele que quer. Aí uma voz lá no fundo perguntou assim: pastor, Deus usa o homem pela metade? O pastor não entendeu, filho. Ele falou: estou entendendo não. Sabe o que aconteceu? Alguém trouxe no braço a metade de um homem que não tinha as pernas. mas tinha vontade de ser usado por Deus. E o pastor em lágrimas respondeu: Deus usa sim um homem pela metade quando ele se entrega por inteiro. Mas Deus não usa um homem inteiro que se entrega pela metade. Pai, cachorro e babassa, levante as suas mãos.